Sábado. Aqui quem fala é o Adriano Barbiero e eu quero te fazer um convite especial. Todos os sábados, das 9 ao meio-dia, aqui na Rádio Nova Morada, eu apresento o programa A Volta do Sucesso. As músicas que marcaram época e que estão gravadas na memória e no Ibope da sua recordação, você vai ouvir e recordar junto comigo. Tem mensagem do dia, tradução, arquivo A Volta do Sucesso com trechos antigos do programa nas décadas de 70 e 80 e muito mais. A Volta do Sucesso, aqui na Nova Morada. Todos os sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. Adriano no Barbiero. Eu tô aqui. Nova Morada. Informação. Informação. Rádio Nova Morada SP.com.br. ZYK 688. AM 1260 kHz. No rádio, no site, no aplicativo. Você ouve Nova Morada. 1 minutinho faltando para as 9 horas. Acertando o relógio, 1 para as 9. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, bom dia! Bom dia! Bom dia na hora! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, São Paulo! Bom dia pra você em todo o Brasil! Eu tô aqui! Adriano Barbiero, e a volta do sucesso! Hoje é sábado, sábado 7 de maio de 2022. A partir de agora, o passado de presente para você. As músicas que marcaram época, que estão gravadas na memória e no Ibope da sua recordação, desfilam no nosso programa. A Volta do Sucesso, todos os sábados aqui na Rádio Nova Morada, das 9 da manhã ao meio-dia. E no programa de hoje, não é? Dia 7 de maio, eu quero contar muito, não é? Quero contar muito com a sua força aí do outro lado, não é? Você, meu amigo, minha amiga, me dando força aqui para dar sequência ao programa A Volta do Sucesso. Você que prestigia o nosso programa, hoje eu vou precisar muito de você aí, não é? Isso porque que na madrugada do sábado passado, dia 30 de abril, o meu querido papai Altieres Barbiero nos deixou. Faleceu aos 77 anos de idade. Nos últimos 5 anos ele vinha cuidando da saúde, não é? Vinha tratando do coração, tratando dos rins. Mas infelizmente no sábado passado ele descansou, vítima de insuficiência cardíaca. Então, em nome de toda a família, eu quero agradecer todas as manifestações de carinho, todas as orações. E hoje será um programa de homenagens. Homenagens ao meu querido papai Altieres Barbiero. Homenagem também às mamães, não é? Já que hoje é véspera do Dia das Mães. E olha só, gente, vasculhando aqui nos meus arquivos, eu encontrei um agradecimento do Altieres. E tenho certeza que essas seriam as palavras dele para você que acompanha aqui o nosso programa A Volta do Sucesso. Olha, estou muito emocionado pelas homenagens. Agora eu digo uma coisa em primeiro lugar. O maior presente, a melhor homenagem que eu recebi de todos os meus amigos de São Paulo e do Brasil foram as orações. E o programa ficou em boas mãos. Opa, obrigado. Nas mãos do Adriano Barbiero, né? E olha, parabéns, meu filho. Amém, obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer, então, as manifestações de carinho de todos os nossos amigos de São Paulo, Grande São Paulo, e do Brasil inteiro. Amém. E que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, que Deus também proteja você, a toda a sua família, viu? Amém. Que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Que Deus isso? Te abençoe muito. Amém. Um beijo pra você. Outro pra você também. É isso, gente. Com o objetivo de dar continuidade a esse legado de tanto sucesso, não é? Eu me coloco aqui à disposição dos queridos amigos, ouvintes e fãs que durante quase 50 anos acompanharam o programa A Volta do Sucesso. Então, em nome de toda a família, não é? Altieres Júnior, Alana, Rogério, Maria José, em meu nome, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pelas palavras de carinho, pelas orações. E como eu sei que ele não queria tristeza, não é? Nós vamos recordar com saudade. E hoje, em diversos momentos do programa, do nosso programa, você vai ouvir a voz do Altieres Barbiero aqui no nosso programa, viu? E essa primeira hora do programa, ela é dedicada à música sertaneja, não é? E é assim que nós vamos começar hoje. Aliás, quem inicia o nosso programa hoje é o nosso querido Altieres Barbiero. Bom dia! São Paulo, bom dia Brasil! O nosso programa de hoje tem cada música, ó, na pontinha da orelha. Está começando agora o programa Ternura do Rádio Brasileiro. É isso, estamos dando início então ao programa Volta do Sucesso. Hoje um programa cheio de homenagens e no decorrer do programa, com certeza você vai recordar muito aqui a voz do nosso querido Altieres Barbiero. Mais uma vez, gente, muito, muito obrigado a todos de coração, tá bom? Na mesa de som, Marcos Bamba. Alô, Marcos Bamba, um grande abraço. No atendimento, Nova Morada, o Manuel Nascimento, Manuelzinho, no 56413030. Bom dia a toda a equipe da Nova Morada. Está chegando Sucessão 1984. Nova Morada, informação. Informação. Rádio Nova Morada SP.com.br ZYK 688 AM 1260 kHz. No rádio, no site, no aplicativo, você ouve Nova Morada. 10 horas e 7 minutinhos, não perca a hora 10 e 7. Bom dia! Até o meio-dia, na Rádio Nova Morada, Adriano Barbiero e a Volta do Sucesso. Pois é, hoje o programa Volta do Sucesso é um programa de homenagens, não é? Dentro de instantes a gente vai ouvir uma reflexão, daqui a pouquinho tem uma reflexão em homenagem ao Dia das Mães, uma reflexão na voz do nosso querido e saudoso Altieres Barbiero. Mais uma vez eu quero agradecer a todos pelo carinho, a todos pelas mensagens, não é? São muitas as mensagens que estão chegando aqui à Rádio Nova Morada e eu só tenho a agradecer de coração. E contar, não é? Que o meu papai, ele faleceu no sábado, mas na sexta-feira, não é? Eu estive visitando, ele estava na casa dele, estava bem. Estava só com uma dorzinha de estômago, uma dorzinha no braço, mas nós jantamos, né? Estávamos lá, jantamos, fui junto com a esposa, com os netos, né? Ele viu os netos, me viu, estive lá com a Dinda, com a minha irmã Alana, enfim, assistimos novela, ficamos até quase meia-noite lá, quando depois... Na madrugada ele veio passar mal, foi levado até o hospital, mas lamentavelmente não resistiu. São coisas da vida, mas agradeço a Deus pelo pai que tive, sem dúvida nenhuma, pelo homem que ele foi, por ser a minha fonte de inspiração aqui no rádio, não é, o meu grande professor, pelos ensinamentos, sem dúvida nenhuma. Eu só tenho a agradecer e agradecer a Deus também por ter tido esse contato com ele ali, não é? Poucas horas antes dessa despedida. Então, muito obrigado. A gente é egoísta, né? De não querer que vá embora, mas é a única certeza que nós temos. nessa vida é essa passagem. Bom, vamos prestar homenagem às mamães agora, na voz do nosso querido Altieres Barbiero, vamos? Então, às 10h12, nesta manhã de sábado, 10h12, véspera do Dia das Mães, a nossa homenagem através da voz de Altieres Barbiero. Minha luz, meu amor, minha mãe. Mãe, luz que se espalha pelo ar. Você é uma estrela guia, indicando o caminho do amor. Mãe, quando você não está, sinto medo, sinto frio. Sem você há um vazio e eu corro para te abraçar. Oh, minha mãezinha querida, me recordo quando criança, você embalando meu sono com seu carinho, com seu amor. Quando eu tinha pesadelos, acordava assustado e lá estava você do meu lado. Você acariciava minha cabeça e eu voltava a dormir. Lembro do meu primeiro dia de aula. Você parecia mais nervosa que eu. Mãe, eu cresci, mas para você serei sempre o seu menino. Um dia saí pelo mundo e você sabia que isso aconteceria. Quantas vezes eu me zanguei, pois ao chegar de madrugada, lá estava você me esperando, acordada, e só ia dormir depois de se certificar que tudo estava bem comigo. Mãe, quantas vezes, achando que sabia tudo, não segui os teus conselhos, e quando isso acontecia, eu me dava mal. Voltava como um cãozinho arrependido em busca de carinho, em busca de perdão. Mãe, de uma coisa eu tenho certeza. Não há no mundo amor maior que o teu. Hoje, me deu uma saudade tão grande de você. Então voltei no tempo para recordar. E no filme da minha vida, você é a personagem principal. Obrigado, minha mãe, por eu ser teu filho. Obrigado, meu Deus, por tê-la feito minha mãe. Mãe, sempre estarei ao teu lado, pois mesmo longe, eu sei que sempre estive guardado dentro do seu coração. Minha luz, meu amor, minha mãe. Certo dia, certa hora, certa pessoa, certo lugar, você se lembra? Mãe, é uma só que a gente tem no mundo. Mãe, é o amor mais puro e mais profundo. Oh, minha santa mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar, aqui vim para pensar que um dia poderás faltar-me. Mãe, pensando nisso, vivo a lamentar-me. Por isso, nas minhas preces, tenho pedido ao teu carinho, o teu é o amor do teu coração. É puro como a água cristalina da fonte. É como o cantar dos pássaros ao amanhecer de um novo dia. É como um botão de rosa que desabrocha na primavera. E nem todo o amor deste mundo, se o mesmo pudesse eu dar-te, jamais poderia pagar-te tanto carinho, tanta dedicação. Volta do sucesso, na mensagem Minha Luz, Meu Amor, Minha Mãe, Altieres Barbiero e o Francisco Petrônio, O Amor Mais Puro, de 1964, com a declamação de Enzo de Almeida Passos. Eu vou para um rápido intervalo e volto dentro de instantes com muito mais. Adriano Barbiero, a volta do sucesso na Rádio Nova Morada. Meio-dia, na Rádio Nova Morada, Adriano Barbiero e a volta do sucesso. Amor, música, saudade. Programa Volta do Sucesso. Aqui na Rádio Nova Morada, você ouvindo aí ao fundo, Glenn Miller, Moonlight Serenade, que era a música tema da sessão Sonhos e Poesias do programa Volta do Sucesso. E aqui a nossa homenagem através de música e recordando muitos áudios durante todo o nosso programa, até o meio-dia. Você recorda aqui muitos áudios. Daqui a pouquinho, no decorrer do programa, algumas curiosidades no qual o próprio Altieres Barbiero conta aqui, não é, como surgiu o programa Volta do Sucesso, fala das emissoras no qual trabalhou, fala também, não, a pergunta que ele sempre fazia aos seus entrevistados era: você tem medo de morrer? E ele responde também aqui no nosso programa. Bom, hoje é sábado, 7 de maio de 2022, é o primeiro sábado do mês de maio. Hoje é dia do oftalmologista, o meu abraço a todos os oftalmologistas, e hoje também é dia do silêncio. Calendário religioso registra dia de Santa Flávia Domitila. Santa Flávia Domitila, rogai por nós. Entre os fatos marcantes, hoje data de fundação da aviação Cometa, no ano de 1948. Portanto, tradicional empresa brasileira de ônibus rodoviários, Viação Cometa está completando hoje 74 anos. Hoje é aniversário do cantor e compositor Fernando Mendes, 70 anos, e da cantora brasileira Lady Zu, 64 anos. Votos de muitas felicidades a todos os aniversariantes do dia, tá bom? É isso aí, você que faz aniversário neste sábado, o meu abração. Deixa eu atender agora, aliás, falando em aniversário, hoje é aniversário da Vanusa do Grajaú. Alô, Vanusa, um beijo pra você, viu? Parabéns pelo aniversário, e ela me pediu uma música aqui, linda, linda. Ela ligou, não é? Falou com o Manezinho, pediu linda canção que a gente ouve agora. Então vai pra você, viu, Vanusa do Grajaú, e pra todos os aniversariantes do dia. É o Sucessão 81. Saudade. Pessoa séria, sei lá, eu não sei bem como explicar. Na volta do sucesso, Bianca, de 1981, Minha Amiga. Você ouvindo aí um trechinho do Altieres Barbiero interpretando Canção de Amor. Olha aí, vamos recordar. Que faz sorrir o coração. Ah, hoje o nosso programa Volta do Sucesso, um programa, não é, em homenagem ao meu querido papai Altieres Barbiero. E um programa de agradecimento também por tudo, não é? Pelo carinho, pelas orações, não é? Pelas palavras de conforto. Muito obrigado a todos. E no programa também recordando algumas curiosidades a respeito da carreira e da vida do Altieres Barbiero. Ele nos conta agora como surgiu o programa Volta do Sucesso. Vamos conferir? Ele mesmo conta pra gente aqui no programa. Eu fui produtor do saudoso Humberto Marçal. E quando ele se afastou da Rádio Record, aí o Edson Guerra, o saudoso Edson Guerra, me deu essa oportunidade de fazer o programa A Volta do Sucesso. Ele chegou para mim e falou: Altieres, se você fosse fazer um programa, que programa você faria? Eu falei: olha, eu faria um programa de música do passado, né? Mais recente, do ano passado para trás, né? Uma saudade mais jovem. E qual seria o título? Ele perguntou. Eu falei: A Volta do Sucesso. Então, a partir de amanhã, você vai fazer o programa. E foi assim que começou, no dia 2 de outubro de 1972. Pois é, esse ano, então, o programa Volta do Sucesso completa 50 anos, hein? E lógico, contando com você aí do outro lado. Espero que perdure por muitos e muitos mais anos aí o programa Volta do Sucesso, levando aí, não é, o passado de presente para você sempre, tá bom? Até o meio-dia, na Rádio Nova Morada, Adriano Barbiero e a Volta do Sucesso. Volta do Sucesso neste sábado, véspera do Dia das Mães, já música em homenagem às mamães, mas também prestando homenagem ao nosso querido Altieres Barbiero, que nos deixou no sábado passado, né? E você recordando aí ao fundo a música Chuva Fina, Conversando com a Chuva. Foi naquela tarde, amor, a chuva fina caía, e eu não acreditando no que estava acontecendo. Ouvi você me dizer... E nos programas, não é? Sempre que entrevistava as pessoas, os artistas, o Altieres tinha uma pergunta que era: você tem medo de morrer? Era uma pergunta-chave, não é? E ele responde isso agora para você que acompanha aqui o nosso programa. Eu morro de medo de morrer. Não, essa foi a resposta que o Lindomar Castilho deu numa pergunta que eu fiz, não é? E outra pergunta: a gente tendo medo ou não tendo, a gente vai mesmo? Foi o Jair Rodrigues que respondeu isso. Agora é o seguinte, eu não tenho. A hora que chegar a minha hora, eu acho que dever cumprido. Então eu acho que eu deixei filhos maravilhosos, uma família linda, amigos. Então eu não tenho medo, que aí eu já sei que é missão cumprida. Na Rádio Nova Morada, Adriano Barbiero e a Volta do Sucesso. Saudade. sabe, amor, você precisa acreditar em mim. Foi naquele momento de ternura. Programa Volta do Sucesso hoje em homenagem ao meu querido papai, ao idealizador, não é? Ao criador do programa Volta do Sucesso, que a gente, não é? Com muita humildade, com muito carinho, a gente procura dar sequência. Quem diria, não é? Que um dia eu que brincava, não é? Você, eu que brincava ali de. E os meus dias mudaram. De fingir que estava apresentando o programa. Um instante, meus pensamentos e hoje aqui apresentando de verdade. Cada vez mais. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pelas palavras aí de conforto, tá bom? E agradecendo a todos aqui, ó, o Kaique e a Elza, ela diz aqui, oi amigão, Adriano, aqui é o Kaique, abraços cheios de carinho para você, para todos os familiares do meu amigão Altieres. Adriano, papai do céu, está muito feliz de receber, viu meu amigão? É difícil, né? Obrigado, obrigado. Ele comenta aqui, gente, ele vai comentar sobre as emissoras na qual passou. Vamos acompanhar, ó, vamos ouvir para recordar. Ó. O programa Volta do Sucesso já passou por várias emissoras. Começou na Rádio Record, depois Rádio Globo, voltei para a Rádio Record. Fiz Rádio São Paulo quando ainda pertencia à Rede Bandeirantes de Rádio. Fiz Rádio Morada do Sol, que quando eu participei lá era a Rádio Mulher, hoje é Morada do Sol. Fiz a Rádio América e Rádio 9 de Julho. E a última emissora, não é, foi a Super Rádio. Não é? Aliás, meu abraço ao Cacá Siqueira, que abriu essa oportunidade, não é, na Super Rádio, para que meu pai apresentasse os últimos programas lá na Super Rádio. Então, foram essas as emissoras pela qual o programa Volta do Sucesso passou em São Paulo. Até o meio-dia, na Rádio Nova Morada, Adriano Barbieiro e a Volta do Sucesso. Agora nós vamos voltar no tempo, não é? Como se fosse lá na década de 70, porque nessa homenagem hoje, aqui no programa Volta do Sucesso, ao nosso querido e saudoso Altieres Barbieiro, nós vamos reviver como era a abertura do programa A Volta do Sucesso nas tardes, não é? Quando o programa era apresentado, não é? Lá de seus primórdios. Então a gente volta no tempo e recorda aqui no programa A Volta do Sucesso. Nós vamos voltar no tempo, vamos trazer algumas curiosidades, não é? O próprio Altieres Barbieiro, num bate-papo que eu tive com ele, numa entrevista, ele conta mais curiosidades da sua carreira e você passa a acompanhar a partir de agora aqui no nosso programa. Bom dia! Olá, amigos! Aqui é o Adriano Barbieiro e hoje, em especial, uma entrevista muito legal, muito bacana com essa pessoa que, sem dúvida nenhuma, é o meu grande professor, Altieres Barbieiro. Pai, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado, meu filho. Você que prestigiou o Adriano, eu quero deixar um grande abraço a todos. Bom, paranaense de qual cidade, Altieres? Olha, eu sou paranaense do norte do Paraná, a cidade de Mandaguari. Para quem não conhece Mandaguari, ela fica encostadinha ao Maringá. Então vem Mandaguari, Marialva e Maringá. Legal. Mas ainda pequeno, não é? Mesmo nascido no Paraná, ainda pequeno, foi para o interior de São Paulo? Sim, eu fui para o interior de São Paulo. Aliás, me levaram. Eu era pequeno e os meus pais, então, mudaram para Tupã. Tupã, aqui no estado de São Paulo. Então, do Paraná, a gente sempre ia final de ano, né? Passar as festas de Natal e Ano Novo. Então, é o único conhecimento que eu tenho lá da cidade. Não conheço ninguém, assim, pessoalmente, da cidade de Mandaguari. Mas é com muito orgulho que eu nasci nessa cidade. Que bom. E como é que surgiu esse interesse pelo rádio? foi em Tupã? É, desde pequeno, eu tinha o interesse de rádio, e como todo locutor quase faz isso, a gente pegava aquelas latinhas de massa de tomate, né? Ficava falando, eu brincava de fazer cirquinho, né? E a gente cobrava no cirquinho palito de fósforo, né? Então, foi assim, eu sempre gostei do meio artístico. E aí você começou a trabalhar profissionalmente no rádio com 15 anos. 15 anos, isso foi em Uberlândia, Uberlândia, em Minas Gerais. Mas aí, como é que foi o processo? Por exemplo, você morou em Tupã, e o que estava fazendo lá em Uberlândia? Em Uberlândia era questão familiar. Uhum. O meu pai era representante comercial, e ele achou que Uberlândia seria o centro de tudo, que todo final de semana ele estaria em casa. Uhum. Então nós mudamos para lá. E foi lá então que eu comecei no rádio. E quanto tempo morou lá em Uberlândia? Ah, foi o tempo de nascer, 9 meses. 9 meses. E aí começou com 15 anos, depois aí foram para São Paulo ou voltaram para Tupã? Não, voltamos para São Paulo. Aí vieram para São Paulo. São Paulo. Aham. E aqui foi depois que tudo deu sequência na minha carreira. E aí, a primeira emissora em São Paulo, qual foi? Foi Rádio Progresso. Rádio Progresso. É que ela funcionava em ondas tropicais e frequência modulada. Olha na só. Época, né? Uhum. Bom, mudando um pouquinho, década de 70, você chegou a ser jurado do Chacrinha. Como é que surgiu o convite? É, o convite porque, graças a Deus, o meu programa tinha uma ótima audiência e eles precisavam também trazer a audiência do rádio para a televisão. Então eu fui convidado a participar do júri para poder, né, os ouvintes que me acompanhavam também assistirem ao programa do Chacrinha. Que, aliás, já nem precisava isso, porque tinha uma audiência extraordinária, né? Isso na época em que o Chacrinha estava na TV Record. Na TV Record. E aí tinha lá o quê? Nalva Guiar, né? Que era jurada. É, Nelson Rubens. O Nelson Rubens. É. Tinha também o Silvio Luiz. Silvio Luiz, Henrique Lobo. Olha aí, que legal, que legal. É, tinha um... Agora, parece que houve um problema que acabou fazendo com que você deixasse o programa do Chacrinha. O que aconteceu aí? Qual é a polêmica? O Chacrinha, ele gostava que os jurados discutissem entre eles, que subissem em cima da mesa, que fazia o maior espetáculo da terra, né? Ele gostava que havia confusão entre os jurados. E aquele programa foi calmo, tranquilo. Aí, quando terminou o programa, ele estava super nervoso e falou, quero conversar com vocês todos lá no camarim. Então, quer dizer, em um dos programas, ele achou que o júri não se comportou do jeito que ele queria. Ele queria, exatamente. Certo. Então, ao invés de ele falar, olha, pessoal, eu não gostei do júri, ele falou isso também, mas ele falou com palavrões, né? Aí xingou a mãe de todo mundo abaixou filho a cabeça. Filho disso, filho daquilo. Isso, e tal. Exatamente. E eu não gostei. Aí eu falei assim, Chacrinha, o negócio é o seguinte, se você não gostou dos jurados, troque os jurados, mas eu não admito que venha ofender a minha mãe. Então, filho disso é você. E passar bem, arrume outros, porque... A partir da semana que vem, eu não vou mais participar do seu programa. E saí. A hora que eu saí, ele voltou atrás, aí foi atrás. Tchê, vem cá, aí eu não dei nem a importância. E aí passou, passaram-se o tempo, passou-se o tempo, e aí vocês se reencontraram quando ele lançou uma das marchinhas de carnaval, acho que é aquela do bota a camisinha, bota, isso, meu amor. Isso, e aí ele foi no seu programa, não é? É, na Rádio Globo. Na Rádio Globo. Então a gente na Rádio Globo assinava lá um contrato, que todas as vezes que ele determinasse que alguém radialista da Globo fosse no júri dele lá no Rio, era para ir, mas eu nunca fui, eu nunca aceitei. Eu falei, vocês dão a passagem, era a passagem de De avião? De avião, uhum. E com acompanhantes. Certo. Acompanhantes. E eu nunca aceitei. Falei, vocês dão para outro? Porque eu já falei no início do contrato. Eu, tudo bem, menos o Chacrinha. Eu não quero mais. Olha aí. Porque além de tudo isso, aconteceu um fato muito triste, lamentável. Envolvendo o Casa das Máquinas, um grupo, exatamente, não é? Exatamente isso. Uhum. Nós tínhamos lá um cameraman e ele foi no banheiro e tinha lá o pessoal Casa das Máquinas lá no banheiro. Houve uma briga. Ele recebeu todo mundo da Casa das Máquinas em cima daquele coitadinho. Teve um que usava uma bota muito grande e ele subia pum, em cima dele. Tal. Aí chegou o chefe de segurança, que era o Vadi, e aí aquele negócio ficou assim. Mas daí um pouco, o Lucínio, começou a sentir mal. Levaram para o hospital, sabe o que aconteceu? Hemorragia interna. Entendo. E aí ele veio a falecer. Ele faleceu deixando filhos pequenos, família muito humilde. Quer dizer, envolvendo um grupo. Envolveu tudo isso e era amigo, todo mundo gostava dele lá. Então por isso eu fiquei mais com bronca ainda do Chacrinha, porque ele saiu da Record, estreou na rádio, na TV Bandeirantes, uhum. E a estreia dele, Casa das Máquinas. Levou lá o grupo. É. Uhum. Ah, eu fiquei realmente consternado. Acho que na época, toda a classe de radialistas ficou consternado com isso. Ficou, né? Ficou, exatamente. Uhum. E aí eu não queria mais papo com ele. Não queria mais papo com o Chacrinha. Até que apareceu essa oportunidade da música do Carnaval, e diretores da Globo chegaram para mim e falaram, o Chacrinha está aí, você pode recebê-lo no programa? Aí eu falei, bom, tudo bem, eu também não gosto de guardar muita mágoa, né? Eu falei, tudo bem, eu vou receber o Chacrinha. Mas ele chegou com o maior receio, né? Uhum. Me tratando como se eu fosse o melhor radialista do mundo, né? O grande ídolo. Oi, Altieres, tudo bem? Tudo bem? Aí eu falei, nossa, Chacrinha, você emagreceu, né? Está mais elegante agora. Aí fizemos as pazes. E pouco tempo depois ele faleceu. Bom, daqui a pouquinho mais uma parte da nossa entrevista, o bate-papo, Altieres contando algumas curiosidades a respeito da sua vida e carreira. A gente presta sua homenagem, acima de tudo, a você, não é? Você ouvinte, você amigo que sempre acompanhou o programa durante todo o tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje um programa atípico, não é? Um programa em homenagem, sem dúvida nenhuma. E, claro, agradecendo as mensagens dos amigos aqui na programação. Até o meio-dia, na Rádio Nova Morada, Adriano Barbiero e a volta do sucesso. Agora 11 horas e 27 minutinhos, 11h27, vamos dar sequência então nessa homenagem ao nosso querido Altieres Barbiero, onde ele conta mais curiosidades a respeito da sua carreira. Vamos conferir. Bom, e que história é essa também de ter sido considerado o radialista mais querido do público gay? É isso mesmo? Aconteceu? Então, rapaz, aconteceu isso sim. E detalhe, numa época, hoje, onde a gente sabe, não é? Que realmente a facilidade de se falar desse assunto, não é? Dos gays. Mas naquela época, acho que início dos anos 80... Exatamente. Ainda existia muito preconceito, como existe hoje. Mas imagine naquela época. E você, então, considerado o radialista mais querido do público gay. Isso. Eu fui considerado o radialista mais querido do público gay. E nós fomos receber o troféu numa casa que é de gays aqui em São Paulo, né? Chamado Nostro Mundo. Uhum. Nostro Mundo. Foi muito bem recebido, e com muito tinha carinho. Andréia de Maio, que era de Maio era o chefe. Um dos nomes, não é? Assim, mais conhecidos daquele público GLS, enfim, os gays. Isso, na década de 70, 80. Então foi através dela que você recebeu isso, o convite. Isso, exatamente. E, olha, foi muito aplaudido, realmente o público me tratou com o maior carinho. E outros artistas também, não é? Uhum. O Pedro de Lara também, ele recebeu o troféu, inclusive ele falou aquele dia, eu também gostaria de ser gay. Mas olha, foi muito bom, foi uma experiência bacana, porque eu, graças a Deus, eu não tenho preconceito nenhum, não é? Cada um é aquilo que é. Bom, eu gostaria então de citar a sua época na Rádio América, uhum. onde tínhamos lá entre os operadores de som, os grandes sonoplastas, um dos nomes mais queridos, sem dúvida nenhuma, que foi o Johnny Black, um mago realmente da mesa de som. Exato. O que que aconteceu com o Johnny Black? Que parece que ele teve um mal súbito. Aí eu pedi por socorro, uhum. levamos o Johnny, colocamos ele dentro do carro, pro hospital. Ele estava falando ao telefone, estava conversando com você? Não, a gente estava conversando. Certo, e aí ele caiu. Conversando, e aí sim, aí o telefone uhum. Tocou, ele estava conversando no telefone, pum, caiu. Aí eu estava perto, aí eu chamei os companheiros, vamos acudir aqui, olha, corre aqui, me ajude. Uhum. Johnny Black, aconteceu alguma coisa com ele aqui. Aí acho que estava lá o Maurício Furlan. Maurício Furlan. Não sei se é o Altair Correia, mas eu lembro que acho que o Maurício Furlan e o Gerson eram motoristas dos Gerson, padres. O Gerson, exatamente. Né? E ele tinha uma experiência, que ele foi motorista da Rota, isso, né? Isso, é. Ah, então, olha, foi cortando o farol do carro aceso, buzina. Então, todo mundo dava passagem, né? Uhum. Chegou lá no Hospital São Paulo, o Johnny Black tinha morrido. Puxa vida. Morreu o Johnny Black. Aí fizeram tudo o que podia ter feito. Aí deram um choque no coração. Uma, duas, três. Me parece que foram seis. Uhum. Seis choques no coração do Johnny Black. E ele voltou. Ele voltou. E aí o médico falou, olha, foi um caso muito grave, vamos ver, né? E aí ele ficou lá no hospital. E depois, graças ao bom Deus, ele depois retornou com muita saúde. Bom, ainda na Rádio América, foi lá, não é? Parece que ele já participava com um programete na Jovem Pan, mas com um programa um pouco maior, parece que foi na Rádio América. Como é que surgiu? O Padre Marcelo Rossi começou mesmo na Rádio América, parece que ele participava na Jovem Pan, mas um programa mesmo foi na Rádio América? Foi na Rádio América, exatamente. Eu, como lá em Tupã, eu fiz seminário, eu estudei, fui seminarista, então eu tinha um conhecimento muito grande, e tenho ainda, graças ao bom Deus, da Igreja Católica. E você sabe que a Rádio América é a emissora dos padres paulinos, mas me escolheram para ser o diretor. Uhum. Religioso da emissora, veja bem. Aí eu falei para o senhor Francisco Paz Barros, que era o diretor, eu falei, olha, eu quero carta branca, hein? Quero carta branca aqui. Não, não, você tem. Então eu fiz programas religiosos, tipo programa popular. Uhum. Né? E deu certo. Aí um belo dia apareceu uma senhora lá. Altieres, o seu diretor aí, religioso, por que você não dá uma chance para o Padre Marcelo? Falei, Padre Marcelo, o que ele faz? Não, ele é um padre novo. E olha, tá indo muito bem, todo mundo gostando dele e tal. E ele tem o terço bizantino. Eu não sabia o que era terço bizantino, né? Falei, não, terço bizantino é uma repetição e tal. Então, aí levaram uma gravação do Padre Marcelo do Terço Bizantino. E aí falei, vamos então experimentar. E ele começou com 5 minutinhos só, de meia-noite a meia-noite 5. E eu participava com ele, eu anunciava, é hora, o Padre Marcelo Rossi e tal. E olha, foi crescendo, muitas cartas, muita gente telefonando. E aí fomos aumentando, né? Aí passou durante o dia também, todo mundo queria o Padre Marcelo no programa. Desde Gil Gomes, Sandra Grotti, Altieres Barbiero, ele participava de todos. Aí a Margarete falou: Altieres, coitado do padre Marcelo, né? Ele participa de todo o programa e para ele cuidar lá da igreja dele? Não era melhor arrumar um horário fixo para ele? E aí ele não precisava mais participar de programa nenhum. Eu falei: ótima ideia. E aí arrumamos um horário para ele fixo, né? E foi o maior sucesso, a rádio veio a primeiro lugar, né? Então, praticamente, nós lançamos o padre Marcelo na programação da rádio. Que bacana. Curiosidades devem ser muitas, não é? Envolvendo aí ouvintes que vão te procurar. Tem alguma, assim, que você lembra e gostaria de dividir em termos de curiosidade do rádio? Uma ocasião, chegou um senhor lá, não muito velho, um senhor de uns 30 anos, mais ou menos, até acho que nem isso ele tinha. Uhum. Ele falou: Altieres, eu sou ex-presidiário e eu não tenho dinheiro nenhum e eu preciso tirar meus documentos. E era uma época que hoje existe a facilidade de poupa-tempo para tirar documentos, segundo a vida. Exatamente. Aquela época não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Mas tínhamos um irmão de um funcionário lá da TV, que era muito meu amigo, e o irmão dele trabalhava num local de tirar documentos. Aí então eu falei: pergunta para o seu irmão se ele pode tirar o documento do ex-presidiário e tal. Aí perguntou: não pode. E quanto é que fica? Aí deu o preço, aí eu paguei. O rapaz foi lá, tirou os documentos todos, ele ficou na maior alegria, né? Aí depois ele volta lá na rádio. E eu vim aqui para te agradecer, tal. Falei: ah, muito bem, vamos lá no bar, tomamos um cafezinho e tal. E ele perguntou assim para mim: Altieres, você tem bronca de alguém? Eu achei engraçada aquela pergunta, né? Falei: não, graças a Deus, eu não tenho bronca de ninguém. Mas por que você pergunta isso? Porque se você tiver bronca de alguém, eu mato esse cara. Falei: pelo amor de Deus, eu já fiz tudo pra você, né? Ter uma vida honesta, agora você vai querer matar pra mim? Não. Não pense nisso, mas pense numa vida legal e tal. E aí depois ele foi embora, mas graças a Deus eu não sei mais que fim levou, né? Mas eu tirei da cabeça dele a ideia de matar o... Aí, né, algumas curiosidades a respeito da carreira, da vida, o nosso querido e saudoso Altieres Barbiero. Até o meio-dia, na Rádio Nova Morada, Adriano Barbiero e a volta do sucesso. 11 horas e 41 minutinhos, bom dia, 11h41. Vamos à última parte desse nosso bate-papo com curiosidades a respeito do nosso querido Altieres Barbiero, que você confere agora no programa A Volta do Sucesso. Bom, tem mais uma curiosidade envolvendo, na época da Record. Parece que você foi num velório e não era... Gente, presta atenção nessa história. O homem foi num velório da pessoa errada, é isso mesmo? É isso mesmo. Era um sábado, eu estava me preparando para um show à noite. Estão fazendo barba e o rádio ligado na Record quando o Djalma Amaral, o saudoso Djalma Amaral também, né? Anunciou: nota de falecimento. Faleceu nosso amigo, não é? Aqui da Rádio Record. Ernesto. Quando falou assim, aquilo me esfriou, porque o Ernesto era um amigo sensacional. Todo dia a gente batia papo e tal. Aí eu peguei o telefone e liguei lá para a central da rádio. Me atendeu o Pito, né? O apelido de Pito. E eu falei: Pito, essa notícia que ele deu, aí faleceu então o Ernesto? Falou: pois é, o Thierry, faleceu, você vê que coisa. Falei: pô, ontem eu estava com ele aí. Falei: não, todo mundo viu ele ontem aí e tal. Aí eu falei: onde que é o velório? Aí ele explicou onde era o velório. E eu falei, eu vou dar uma chegada lá. Ah, faz isso mesmo, é bom, né? Despedir do amigo. Aí eu fui. Fui lá, chegando lá, pouca gente do rádio estava lá. Uhum. Mas tinha o chefe de segurança da rádio, que é o Vadia, a esposa dele. E aí eu cheguei numa hora que estavam benzendo o corpo lá com o padre presente. Então não deu para mim chegar bem perto do caixão, mas eu olhei de longe. Quando o pessoal saiu, eu me aproximei lá do caixão, olhei e falei, mas o nosso amigo está diferente. Aí eu saí dali e cheguei no Vadinho e falei, gente do céu, eu ainda ontem eu conversei com ele, nós sentamos, mas ele está muito diferente. Falou, é, mas fica diferente mesmo essa doença terrível que ele teve, né, Tietchan? Deixa. Hoje a gente ri, né? Mas realmente eu saí de lá muito constrangido. Aí eu falei assim pro Vadi, não vai dar para mim acompanhar o velório, mas a minha missão de amigo, eu vim aqui para despedir dele. Não, não, você fica tranquilo, já tem muita gente que vai no sepultamento dele, vai tranquilo cumprir sua obrigação. Quando foi na segunda-feira? Até então, triste pelo falecimento do amigo Ernesto. Pelo falecimento do amigo. Eu tinha um show para apresentar, foi aquele constrangimento todo, uhum. Mas apresentamos o show assim mesmo. Aí, quando foi na segunda-feira, que eu chego lá na Record, quem é que eu vejo a primeira pessoa conhecida? O Ernesto. Aí eu xinguei, falei, Ernesto, eu fui no seu velório e graças a Deus não é você. Falei, não, é um outro Ernesto que trabalha aí na televisão. Puxa. E eu não conheci esse outro Ernesto. E passado alguns anos, aí você na Rádio 9 de Julho, de repente chega lá uma pessoa, quem era? Era o Ernesto. Era o Ernesto. Não lembra de mim? Lembra de mim? Eu falei, lógico, eu fui no seu velório. Legal. Agora legal. Hoje, infelizmente, ele faleceu de verdade, não. Pois é. É. Você sabe tocar berrante? Não, não sei tocar berrante, não. Alguém já tentou fazer você tocar berrante? Ah, já. O Sérgio Reis. Eu fui apresentar um show com o Sérgio Reis lá em Santos, super lotado, e ele tocou o berrante, ele falou, Tietchan, vem tocar o berrante. Eu falei, não sei tocar o berrante. Tenta. Não, vai tentar, tenta aqui. E me deu, e eu nada, soprava e todo mundo começava a dar risada, ele também, você não é de nada. Aí eu falei assim para ele, ô Sérgio Reis, quem entende de chifre é você. Você é um danado, tá, você aí. Me paga ainda. Bom, agora aquela pergunta, não é? Que você faz a todos os entrevistados. E é uma pergunta que muita gente tem essa curiosidade. Altieres Barbiero, você tem medo de morrer? Agora eu vou antes explicar por que eu faço essa pergunta. Eu faço essa pergunta porque tem muita gente que está no auge da carreira, no auge de qualquer empreendimento, e esquece que um dia ele vai morrer. Então, às vezes, a pessoa pensa que tem o rei na barriga. Tem gente do meio artístico que nem gosta de dar autógrafo, não é? Ou atender, assim, algum admirador que vá ver. Então, eu acho que não pode ser assim. Seja uma pessoa simples. Você tem que sentir-se querido pelo público, não é? E não menosprezar. Então é por isso que eu pergunto, para trazer a pessoa à realidade da vida. Você tem medo de morrer? Então, já que eu faço essa pergunta, eu não tenho medo de morrer, não tenho. Porque a gente tendo medo ou não, a gente vai um dia morrer. Agora, depende de que forma. Eu sempre peço a Deus para que não me deixe sofrer muito e para que eu não faça ninguém sofrer por mim. Agora, medo de morrer, não tenho. Aí. Gente, batemos um papo aqui em relação a algumas curiosidades na carreira com o nosso querido Altieres Barbiero. Suas considerações finais e o meu muito obrigado. Olha, eu quero agradecer você, Adriano. Todo mundo sabe, Adriano é meu filho. E estou muito contente. Todo mundo gosta de você. Obrigado. Isso é muito bom. Parabéns, continue nessa, porque afinal de contas você tem que dar continuidade à carreira do papai. Um abraço. E é isso, não é? Procurando levar adiante o que começou lá em 1972, o programa Volta do Sucesso, que de carreira foi muito e muito antes. A gente ouve agora a música Amar é Viver. Essa nossa homenagem hoje no programa em especial ao Altieres Barbieri. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Eu amo você. Faz tanto tempo, mas nunca, nunca tive a coragem de falar pra você meus sentimentos. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Lembro de você do tempo da escola, suas tranças, seu avental azul, seu sorriso tão lindo. Eu era aquele que escrevia no seu caderno aquelas frases de amor. Mas você nunca imaginou que era eu, aquele menino tímido, seu grande admirador apaixonado. Eu morria de vergonha de tão só pensar que você algum dia soubesse do meu amor por você. Eu sempre lhe amei, sempre. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Hoje, depois de tanto tempo, encontrei você na rua. Que linda que você estava. E eu falei para mim mesmo: hoje não vou ser covarde. Vou falar para ela tudo, tudo aquilo que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração. Mas de repente, uma criança correu até seus braços chamando-te de mãe. E outra vez esse medo antigo. Percebi então que já era tarde demais, demasiado tarde para nós. E sem que você me visse, fui embora chorando e cantando esta canção. Na volta do sucesso, Altieres Barbieri, de 1981, Amar é Viver. Pois é, gente, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com uma linda oração na voz do Altieres Barbieri, oração de São Francisco, para a gente finalizar esse nosso dia de homenagens. É daqui a pouquinho, dentro de instantes, lembrando que hoje tem a missa de sétimo dia do meu querido papai Altieres. Ontem teve a missa, não é, à noite, lá no Santuário de São Judas Tadeu, e hoje haverá daqui a pouquinho, ao meio-dia, uma missa que será transmitida também pelo YouTube e pelo Facebook, não é, nos canais oficiais do Santuário de São Judas Tadeu. No YouTube, não é, youtube.com/santuariosaojudastadeu, ou então facebook.com/saojudastadeusp. Todos estão convidados. Então eu vou para um rápido intervalo e volto dentro de instantes com muito mais para a gente finalizar aqui o programa A Volta do Sucesso.

do céu como uma oração. Ela vai dizer ao seu coração que eu te quero mais, mais que a salvação. Volta do sucesso, Moacir Franco, de 1974, Soleado, a Música do Céu. E por hoje é só, amigo. Eu agradeço pela atenção que você dispensou. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais, hein? Obrigado e aquele abraço, porque eu já... Sábado que vem, contando com seu apoio, com seu carinho, tem muito mais, a partir das 9 horas da manhã. Obrigado mais uma vez pela companhia, obrigado pela audiência. Vem aí na sequência Parte Liberato com o programa Tá Tudo Liberato, com samba da melhor qualidade para você. Obrigado, Marcos Bamba. Alô, Manuelzinho, mais uma vez um abraço. Celcinho assumindo o comando técnico a partir de agora. Alô, Patrícia Liberato, bom programa. E a todos os amigos, um ótimo final de semana. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens de apoio, de conforto. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Sejam todos bem-vindos sempre à Rádio Nova Morada. Boa tarde, Brasil. Brasil. Rádio Nova Morada SP.com.br. ZYK 688. AM 1260 kHz. No rádio, no site, no aplicativo. Você ouve Nova Morada.